Voltando 3305, mantendo ponto esperado aula 90, visual com o gol na final. Tente observe o 37 na final, pode olhar e manter essa 3305. Pode passagem do tráfego ali, mantenha 90, tá? 3305. Prossiga com os dados, por gentileza. 702, 630, Campinas, está autorizado, chama para ingresso, Bravo, Alfa Tango. Cinco altímetro, marca 1014. Hidrotaxi via Pátio, via Alfa, 1014, lá na 10, 1895. 118.95, azul. 18.95. Gol no 076, no solo 22, direito 29. Direito 29, gol no 076. Sente, reporte nada e pronto, Bravo, Alfa Tango. Paulo Salvador, gol 1976, livrou a pista. Prossegue então via Alfa, me chama antes da Juliette, azul 1076. Pela Alfa, vou te chamar antes da Juliette, 1976. Alfa Tango, 100 graus, 8-9, decolagem autorizada, pistola 7. Papa Romeu, Oscar, Papa Bravo, chame Recife, 125 ONA. Declado 224, 1208, controle, boa viagem. 208, controle, obrigado, boa. Controle Salvador, 3305. 3305, contato radar, voo 330, sai da PUCA. 330 na PUCA, 3305. Oi, tudo bom trabalho, boa noite. está próximo a Juliette, gol 1076. 1076, ingressa via Juliette para o 03. Na pela Juliette para o 03, gol 1076. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeu Bravo, Fatã. Bravo Fatango, boa noite, contato radar, suba 100, voe direto Coral. 100, direto Coral, Bravo Fatango. Salvador, o azul, não, segundo o pastor, o ponto 010, pronto, regular. Eu no 41, autorizado, alinhado, decolar, 100 graus, 1, 12 nós, pista 10. Alinhado, e decolar da 10, vazio no 41. Gol 9287, está no 8, puxa o estacionamento. 9287 autorizada, puxa o estacionamento, chama táxi. Eu. Chama táxi, gol 9287. Paulo Salvador, boa noite, Oxaner 6201. O Chané 6201, está autorizado para o Galeão, nível 360. Sou da cola da 10, cumpro o perfil da saída da Euleda Bridge, onde intercepta o Perzulu 10, SMAP, Lúvito, Barbacena. 5553 é o código, transponder, 120 decimal 8 é a frequência do controle. O Chané 6210, autorizado ao 360 para o Galeão. Perzulu 10. Decolamos a 10. Dael, Leda, Brigue. Após a Perzulu 10, SMAP, Lúcio e Barbacena. Transponder 5553 e o controle no 0.8 para o Oxaner 6201. 5553 no transponder. Me chama quando pronto para o push, Oxaner 6201. 6201, 5553. Fica 3305, chame Recife 2685. Fono 2685 com Recife, obrigado, até volta. Até. Sete a bordo, 1h50, alterna Salvador, tá pronto pro táxi. Prossegue Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca 1014. Índia Alfa no ponto espera 1895, 1014, eu chamei 6284. Torre Salvador, chamei 6224, está pronto no ponto zero da 10. Boa noite, 6224, autorizado alinhar decolar, 90 graus, 1129, 1014, no altímetro, bom voo. 1014, grato, alinhar decola da 10, 6224. Confirma pra mim, por gentileza, pessoas a bordo, por favor, Gol. Não entendi. 193. Contorno, Pátio Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro 1014, tenho bom voo, 9287. Índia Alfa, 295, 287, 9287, lembra lá. Guarda Clá 233, 1208, controle Boivete. O 208, controle, o Chanel 6224. Boa. É pouca 190, chanel 6224. Azul 9141, chame o centro Recife, frequência 1251. Recife 251, boa noite, senhorita, bom trabalho. Boa noite. Rio 5972? Rio 5972 para o Galeão, pronto, cópia? Afirmativo. Está autorizado para o Galeão, nível 320, seu decola da 10, cumpre o perfil da saída da Eulê, da Eudes, onde intercepta pelo ISC 50 e prossegue conforme rota. Aciona 5572 no transponder, 120.8 é a frequência do controle. Autorizado 320 Galeão, decola ficha 10 da Eulê. Você está pronto para o push? Afirmo. Está autorizado o push back acionamento e por gentileza 2, 3, 4, 5. Político 9287, decolagem da Euleda. 9287, boa noite, contato radar, voo 360, voo da El. 360 da El, voo 9287. Autorizaria direto Leda com 9287? Autorizado, Leda. Depois de Leda com 9287. Salvador, muito boa noite. Gol 1074, está ciente da informação alfa. Autorização Guarulhos. Gol 1074 para Guarulhos. Prepara a Eulê da Bridge aguarda a Copa, por gentileza. Da Eulê da Bridge aguardando, gol 1074. Portugal 019, qual que é a identidade de bom for arrival, descend 4,000 feet, descend 1014. Vai bom for arrival, descend 4,000 feet, descend 1014, Portugal 019. Boa noite, autorizado. Posicionamento de um ataque. 1890 para Guarulhos, prepara da Euleda. Eu de aguardo a cópia, por gentileza. Gol no 074, pronto, cópia. Pronto, Euleda, prossiga no 074. Está autorizado para Guarulhos, nível 360, sou decolando a 10, cumpre o perfil da saída da Euleda Bridge. Hoje intercepta peso 16, Bravo Hotel Zulu 3. 5576, transponder 120 decimal 8 é a frequência do controle. Está autorizado então, Guarulhos, nível 360, pela pista 10, saída Leda, transição Bridge, da Euleda Bridge. Interceptar Upper Zulu 16, PHZ após trilha. 5576 é o transponder, 1208 é o controle, gol 10074. Poder de mato correto, chama como pronto para o push. Vai chamar para o push novamente, gol 10074, graças. 5972 para o táxi, com 4 a bordo. 6 horas e 5 alterna a corrida. Prossegue em frente, Índia Alfa, ponto de espera 118, decimal 95, altímetro marca 1014, tem um bom voo, 5972. Índia Alfa, 1895, 104, obrigado. 9. Rio 9890, pronto, cópia. Está autorizado para Guarulhos, nível 340. Seu decolo da 10, cumpre o perfil da saída da Euleda Eudes. Hoje intercepta por risco 50, prossegue nisso conforme rota. Aciona 5575 no transponder, 120 decimal 8 é a frequência do controle. Eco, uniforme, Delta, Eco Serra. Só está apresentando uma CHG. A Euleda Eudes, a beleza, 50, 9287, chame o Centro Recife, 1251. 251, boa 9287, boa. Boa. É o time 2014. Obrigado novamente. Tchali, hotel, boa noite. Está em contato com a DAS 4 Minas do Oeste de Salvador. Vou indo na proa de TAP e reporte de as descidas. Pátio ideal. Até a volta, 2014. Pode manter até Itapê ou Duna? Pode manter então, vou ir Duna, Vida de Alho até o repórter para a descida. 9972, Deglados 46, controle 128, boa viagem. 208, boa noite. Controle, boa noite, Rio 5972, passando 1500. 5972, boa noite, contato radar, subal 320, vou em Leda. 320, Leda, Rio 5972. Boa noite, 6201 da Chané, aproximando o ponto de parada 10, totalmente pronto. Nativo, autorizado, aliás, mantém a Chané 6201. Ali mantém 6201. Uno, decolagem autorizada, pista 10, 110 com 10. Ali decola da Uno 0, 6201. Acione identificação autorizada, chegada Mares, desse para o nível 0800. Mantenha a Amália número 3 na aproximação. Brava, Fatongo. Passando agora a posição coral sobre esse radar encerrado, chame Léo 201. Retalho Hotel, desça para 2 mil pés, em legal no 0 no 4, autorizado a final ILS. Minha 201, declarado os 49, controle 120, desce para 8, tenha uma boa viagem até o Galeão. 208, muito obrigado, até a volta. É. Controle Salvador. Boa noite, 6201, cruzando 1300 na Dael. 6201, boa noite, contato radar, voo 360, após 2000, voo Leda. Após 2000, Leda, até o 360, muito obrigado. E o 5972, chame o Centro Recife em 1251. Recife 1251, 5972, boa noite. Boa noite. India Alpha, ponto de espera 118, decimal 95, altímetro marca 1014, 98, 110. Put down 019, call tower 118.95. 1-1-0-9-5, approach call 019. 3600, desce para 3000 pés, que é legal no 0-4. 3000 pés. Salvador, muito boa noite, Airport Call 019, final runway 10. Boa noite, Portugal 019, traffic inside, check landing gear, wind is 120 degrees, 10 knots, Kennedy 1014, clear, to land runway 10. Quick land runway 10, gear is down and locked, Airport Call 019. Qual foi, por gentileza? Mike Bravo. Prossiga, Mike Bravo, Índia. Está autorizado. 9810, tá pronto? Observe o tráfego na curta, é um Airbus 330, após olhar e manter, pista no zero. Essa modificação de rota aí no solo seria mediante a CHG, teria que cumprir uma parte burocrática, mas após a decolagem, já em contato com o controle, solicite que ele solicite o centro e possível a modificação da rota, ok? Esse meter zero tá voando com a proa. Agora está. É Portugal 019 on the ground 6, correction, 56, leaving to the right, call ground 1219, have a nice day. By the right, 119, Air Portugal 019. Muito obrigado, boa tarde, boa noite. Boa noite, bom dia. Eu vou taxi. iniciar o Portugal até o 11, você vai manter a posição aí no trabalho do 03 e aguardar para o táxi assim que o Portugal passar, aí você prossegue até o parte 3, tudo bem? Salvador, muito boa noite, é Porsche Voo 019, entering on Alpha. 019, boa noite, approve the taxi via Alpha Juliet, gate 11. Alpha Juliet, gate 11, é Porsche Voo 019. Correção, Rio 9810, teclado 58, chama o controle 20.8, tenha uma boa viagem. 208, muito obrigado, bom dia. 2900. 3600, desce para 2000 pés, autorizado aqui na ILS. 2000 pés, 3600. Salvador, muito boa noite. Rio 9810, cruza 1500 pés. Andaião. 98110, contato radar, sol 340, Voileda. Voileda, direi solicitar o nível 320 e, se possível, a rota via com 15%. Aguarde o 320. Salvador Ground, good evening, the Alpha Mike 3180. Confirm, please. Botanian, India, Alpha Mike 3180, good evening, the Ground, negative contact with you. 2180, Jack, okay? Yes, India, Alpha Mike 3180, the Botanian humanitarian flight from the military metro. Okay, sir. I will check your flight plan because I don't have my thing. Yes, the position and weight. Okay, just a minute. Okay, yes. My request was to check if the flight plan was ready and everything was okay. Será hotel? Salvador, gol 1974 está pronto para o pushback acionamento na posição 3. Gente, tem uma aeronave da TAM que vai taxiar para o pátio 3, após a passagem da mesma está autorizado o push. Ok, após a passagem do TAM está autorizado, gol 1974 vai reportar para o táxi. 19810 autorizado pelo centro de final 320 e para o adiante. Boa noite, Eudes. Eu preciso coordenar com o centro para ir para o convite. Acabei de coordenar com o centro, autorizado Eudes. Tante Leotel, checa o treino no 7, pouso autorizado, no 710 com 10, Hotel. Baixado e checado, Charlie Hotel. 4107, autorizado a sinal IELS. Autorizado IELS, 4107. Pouso pita 10, o vento está alinhado, 100 graus, uma dúzia de nós, mini 14. Aguarde a autorização, pouso. Aguardando, 3107. Dan 3600, check trem de pouso, vento 100 graus, 13 nós, 1014 notino, pouso autorizado para dessa. Sim, mas o trem de pouso está baixado e travado, meu pouso está vestido no 0 para 3600. Papatango Vitor, tá, Charlie Hotel, no solo 03 à direita para a Baeté. Frequência de voo estacionado, tenho uma boa noite. Grato, amigo, boa noite. Zona 78, acione identificação, vai para o Adduna, desce para 2000 pés, o que é legal no 014. Ok, na proa de Duma, descendo para 2000 pés, 14 no ajuste, o que é 378. Center, I want to receive your, I wait to receive your SCALC, just a minute please. Rio 9890, chame Recife 1251. Recife 1251, na prova de eu subir para o 320. 981. 3600, solo 0, meia dúzia. Libera a próxima direita via Foxtrot. Chama solo 1219. 219, vou liberar 3600. Então 3600, prossegue via Alfa Juliette para o 04. Alfa Juliette 04. Salvador, gol 1074, tá pronto para o ataque. 196, preso a bordo, 3 horas e 40, é autonomia, alternando o galeão. Viente Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca 1014, tem bom jogo. Ok, Índia Alfa, ponto de espera 1295, 1014, boa noite, ponto de vista aí, gol 1074. India Alpha Mike 3180, ready to copy? Próxima ponte, perdão, no zero e pronto. 1074, boa noite. Pista 10, autorizado a alinhar e decolar. 100 graus, uma, duas de nós, altindo no 04. Está autorizado a alinhar e decolar da pista 10, gol 1074. Call correction. Runway 10, Poco Departure, Aracaju Transition, F Departure turn left, and stand by for call code, and frequency 120.8, frequency approach. India Alpha Mike 3180, the grant was reached just partially. We are here destination via climb initially 11350. After departure, after whiskey 58. Aru, after Bravo 623. Fox of November Oscar, and then Flatland Route. And we didn't copy this SID, and the frequency is 1208. The frequency approach is 120.8. Your departure will be Puka, Papa, Uniform, Charlie, Alpha, Puka, departure, Aracaju transition, Aru, Alpha, Romeo, Uniform, you'll be transition, runway 10, and stand by for the scout code. Okay, departure will be Puka, Aru transition, runway 10, and then left turn after departure, confirm. It's correct, sir. Start up at your description and stand by for taxi. When I receive your scout code, I will pay for you. Standing by for taxi. Puka de- Boa, até a próxima. 074, teclado aos 1-2, controle 120.8, boa viagem. Muito grato, trocando 0.8, gol 1074. É isso? Salvador, gol 1074, 2000 pés, curvando à direita. 1074, contato radar, subo ao nível 360, vou direto Leda. Direto Leda, subindo para 360, gol 1074. Tole Salvador Azul 4107, estabilizado no lote. 4107, chame torre 1895. Com a torre agora em 1895, Azul 4107, boa. A 3178, autorizado a sinal em ILS. O posto será estabilizado, 3178. Ray para a pista 10. Noite Azul 4107, tráfego avistado, vento 100 graus, 10 nós, altímetro 014, checa o trem, pouso autorizado. Afirmativo, chegar ao trem com pouso autorizado para o Azul 4107. Salvador Azul 4107, está baixado e travado. Pista no zero, pouso autorizado, 100 graus, 8 nós, 1014. Autorizado, pouso na 10 para o Azul 4107. Controle, gol no 074, fazendo um pequeno desvio para a esquerda aqui. Ali. Obrigado. Mike 3180. Intel Alpha Mike 3180. Alpha Mike 3180 round. Do 4107, fala azul no meio, direita via Foxtrot 1219. Direita via Foxtrot 29, azul 47. Solo Salvador, boa noite, azul 4107, zona Foxtrot, 4107. 4107, prossegue Alfa Juliette para o 01. Alfa Juliette para 01, azul 4107. Chame Recife 251. Recife 251, vou no 0741.